Cardioplanetário. De Espumoso para mais 30 municípios da região Alto da Serra do Botucaraí e Alto Jacuí. Entretenimento, esporte, informação com credibilidade e qualidade. O dia a dia de nossa gente. Rádio Planetário. Presença na região, no estado e no país. O jornalismo, esporte e o entretenimento. Todos os dias, com qualidade e seriedade em sua casa, carro, celular, onde estiver. Rádio Planetário. Compromisso com você. As horas passam, viram dias, os dias viram meses, e os meses viram anos. E assim, a nossa história com você se transforma em vida. Vida para o seu dia, para o seu trabalho, para o andar na rua, a pé ou de carro. Vida para estar com você onde você estiver. Nossa rádio é assim. Mais vida para a sua vida. Rádio Planetário. É muito bom fazer parte da sua vida. Estar aqui junto de você é uma responsabilidade muito especial que nos faz a cada dia querer evoluir. Na informação, na companhia, no esporte, no recado, na música, em toda a programação, sempre em busca do melhor para a melhor parte do nosso trabalho. Você, que faz parte da nossa grande rede de amigos. Rádio Planetário. Por ser apenas som e não contar com os truques da imagem, o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Além disso, permite ações rápidas quanto à concorrência, datas especiais, períodos do dia e promoções com baixo custo e alta eficiência. Comprove a força do rádio. Anuncie na Rádio Planetário AM. Todos os sábados na Planetário, o Rumo ao Campo. Programa agropecuário, novidades, tecnologias, informação e conhecimento. Oferecimento. Coprel, eletrificação rural, leva energia elétrica para famílias de baixa renda, fixando-as no interior e melhorando a qualidade de vida. Disque Coprel, fone 0800-513196. Todos os sábados, Rumo ao Campo. Agora são 13 horas com mais 20 minutos. Muito boa tarde. Está começando aqui pela Rádio Planetário Bola em Jogo. Todos os dias, ao amanhecer, a Fazenda Santo Expedito inicia uma jornada de trabalho, dedicação e amor para garantir o leite de qualidade na mesa dos consumidores. Esse é o espírito do cooperativismo e desenvolvimento. Fazenda Santo Expedito de Deonir Tiekli. O castelo produzindo leite de qualidade no Boqueirão do Butiá. Ala, puxa, tia Picuxa, é hora de Campos Borges, moçada. Oferecimento. De Lá Móveis, renove a sua casa, salas, cozinhas e quartos modulados. E no projetado, você aproveita todos os espaços, proporcionando conforto, excelentes condições de pagamento. Nosso posto, direção de Cássia Vilarinho e Plínio Teston, acreditando no potencial e crescimento de Espumoso e incentivando as mudanças e o desenvolvimento de nosso país. Atendimento de segunda a sábado, das 6 às 20 horas e no domingo até o meio-dia. Nosso posto, na Avenida Fernando Ferrari, saída para o Salto do Jacuí. A Tia Farmácia sempre faz tudo por seus clientes. Promotê, quem economiza sai ganhando. Seja educado, nós temos o dever de manter a cidade limpa. Portanto, não jogue lixo nas ruas, terrenos baldios, rios e nas estradas. Todos nós devemos manter limpa a cidade, os parques, ginásios de esportes e campos de futebol. Ajude a manter a cidade limpa. Quando encontrar lixo, junte e jogue na lixeira. Logo estará em vigor a lei do lixo zero. Todos que jogarem lixo fora da lixeira serão multados. Um abraço também para você que está curtindo, ouvindo a programação da Rádio Planetário pela internet. Um grande abraço e no AM 1290. Nós estaremos de volta nesse mesmo horário, sempre trazendo informações aí do município Espobosense para a nossa comunidade e os nossos ouvintes. Um grande abraço, um ótimo fim de semana e até sábado que vem nesse mesmo horário. Está no ar o programa da Prefeitura de Espumoso, palco dos grandes eventos. Administração 2017-2020. Um novo Espumoso, uma nova visão.